Na guarde, coordenação com o setor 53, eu sou John. Muito obrigado. Confirme por fator. Reporte no táxi com a faixa Vitor Delta. Salvador, vou direcionar minha 3 no 2, quanto espera da pistão no 0, pronto? Ah, tá. Minha 3 no 2, 3 alinhada, decolar pistão no 0, vento é sul, 180 graus, no 5 nós. 3 alinhada e 4 pistão no 0, chama minha 3, pronto. Dado o ingresso, é a porta alinhada, cabeceira no 7, eu acho que é Vitor Delta. Bom dia, azul 2590, passando coral, operando bom médio. Gente, da informação Yankee. 2590, contato radar, agora 60 milhas por observador, passando a posição coral. Pesador. Chegada com Med 1, Codigo Ambed, onde desceu para chegada, chamando ideal de descida. Máximo reportarei no ideal de descida, já estamos no ideal de descida, a 28 de Bomed. Gente, desse mantenha inicialmente 1-0-0. 1-0-0, azul. Esse dia no 230. 4, desceu para 2000 pés, viu, o último trem Salvador no 0, no 8. Livre final ele, essa que foi cabeceira no 0, chama estabilizado, no louco e no duco, no 230. Ok, 1018 é presente, 2000, atualizado via bom, no 230. Puxa M3 no 2, decolado aos 3-0, aciona 5-4-4-0, chama o controle agora, 1-2-0, decimal 8. 4-4-0, controle 2-0, puxa M3 no 2, uma boa. Para Salvador, puxa M3, 1-2, cruzamento 700, ok. Puxa M3 no 2, acione 5-4-4-0, posição normal, prossiga conforme autorizado em solo, agora de contato, radar. 5-4-4-0, chanel 63, 1-2. Cruza 2 mil pés, na saída PUC. 3, 1, 2, o primeiro dígito 5. Responder 5440. Vai checar o equipamento, é o que é intencionado aqui, colega. 5440, faz certo. Eu informo que recebo o primeiro dígito 4. Tá ok, vamos ver. Eu grau 10 nós. Ô, Salvador, você na 6312, como é que tá recebendo agora? Era Alpha Charlie 5440, contato radar, cruzando 2600 pés. Afastado 4 milhas oeste de Salvador, confere? Afirmativo, a posição está correta, cruza 2800. Submateu 350, saída PUCA, 6312. 350 na PUCA, Xené, 6312. 3179, Xené, centro Recife, em 28.35, alterna 25.1. 235251, na 3179. Costa Vitor Delta, decolado aos 3-2, cheio no controle agora no 20 decimal 8. Bom, 208, Costa Vitor Delta, bom dia. Salvador, bom dia, o papapá, Oscar Vitor Delta. Vamos para Oscar Vitor Delta, contrato radar na decolagem, submantém o nível de voo 260, saída do Sambo 1. 260, Sambo 1, Oscar Vitor Delta. Azul 2590, decimal 0050. 2590050. Sim. Obrigado. Bola 230. Bola 230, completa aproximação em S5, sobre a cabeceira 90, chame a Twin, 118, decimal 95. Confirma frequência, 1895. Correto. Obrigado, até já. Gol 1230. Continua a aproximação, chame avistando ou iniciando a aproximação perdida. Chuva nas vizinhanças e leve no aeródromo, pista molhada. Ok, e o vento, senhora, por gentileza? Vento 180 graus, 099. Obrigado. Bola 312, no centro Recife 2545, alternativa 26.85. Recife 2545, secundário 2685, Xenemia 312, bom dia. Faz o 2790, desça via para 12 mil pés, altímetro em Salvador 107. Nível final em ILS, Actuei, cabeceira no zero, chame estabilizado, um localizador. Azul vai descer via 2590, reportando estabilizada. Doutora 2 é direto de cima para o Oscar Vitor Delta. Azul 2590, pode passar ETAP com velocidade superior a 220? Posteriormente deve adequar essa aproximação. 2590. É, Azul, reportaria estabilizada então, 2590 descendo via. Oscar Vitor Delta, vou direto Coral. Direto Coral, Oscar Vitor Delta. Ciente autorizado, pouso 180 graus, 09, nós. Livre, volta. Golo 230, Solos 36, livre direita, Solo 121, décimo 9. Direita 219, 230, já já. Papapá, Oscar Vitor Delta, chame ao centro Recife em 128 decimal 35, alternativa 125 decimal 1. 128 decimal 1, Oscar Vitor Delta, bom dia. Por Juliette Romeu. Vai, escuta pra filha. Juliette Romeu, 60 milhas afastado de Salvador, sudoeste. Mantém 080, passa coral. Se você vai encerrando, chama o controle de da frequência 20, decimal 1. 201, muito bom dia. Finalizado o sinal de 9 milhas, o azul 2590. 2590, constante aproximação, aliás, X-Ray, cabeceiro no zero, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 2 decimal 95, obrigado. Pronto, afirmativo. Autorizado, decolagem imediata, 170 graus, 149. Ali decola a pista no zero, trans 3663. Oi, Salvador, muito bom dia, o azul 2590, sinal de 8 milhas. Azul 2590, continua a aproximação, a coisa listando, informação de tráfego, R2, 3, 2, 1 da TAM, alinhando para decolagem. Teremos visual azul. Taxa até a Fatá, chame para ingresso, pistão na sete. Autorizado a alinhar e manter a pista na 7, para Patango Eco Zulu November. TAM 3663, decolou os 42, chama o controle em 1920 decimal 8. 208, bom dia, TAM 3663. Zero, sem identificação, disse manter o nível de voo 050, e a total está interceptável médio 1. Confirme, TAM. Tá, se identificou, descendo para o 050, voo médio 1, voo em qual posição para interceptar? Etapa para interceptar a bomba de ONU. Vano na proa de TAP, bomba de ONU, para interceptar a ONU 0. Velocidade pode funcionar, senhor? Livre. Graço. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663. 3663, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 340. Após cruzar 2000 pés, direto para o Leda. Direto para o Leda, 2000 pés, TAM 3663. A escuta. 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 090. Chame o controle Aracaju, frequência 120, do som 3, sucesso 2733. 1203 até o retorno. Mantenha o ponto de espera. É, no 3304. Papa Tango Eco Zulu November é autorizado a decolar, pistão no 7, 160 graus, 139. Zulu 2590 no solo 44, livre à direita, solo 121, decimal 9. tráfego Salvador, bom dia, o TAN 35 no 7, ciente da informação Yankee. Autorizado a decolar. Quatro, mantém o ponto de espera. Previsão para decolagem em 4 minutos. Ciente, vai manter o ponto de espera, zona 3304. TAN 3304, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter, TAN 3304, pista 1-0. Sapatango Eco, Zulu November, decolou os 4-5, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. Salvador, 108, November. Zulu November, contato radar na decolagem, submantendo 3 mil pés. Altimetria Salvador no 07, sai da Arboruno. November vai manter 3 mil na Arboruno. Após decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés. Após manter o perfil da Arboruno, transição elétrica. Autorizado a decolar. Autorizado a decolar, manter pro até 4 mil após fazer o perfil elétrico da 3304. Carajada, estacionado, compadre de cidade, pronto para o centro. Carajá 05, autorizado táxi, chame para ingresso. Se autorizar, tem condição de voar direto. Foi direto, destino. Subindo inicialmente a 4 mil pés, é para o Zorro. November, voa direto, acendendo para 4 mil, muito rápido. TAN 3304, decolou os 49, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 08, TAN 3304. 12835, 1635, 1, TAN 3, 6, 6, 6. Controle, Salvador, TAN 3304. TAN 3304, contato radar recolagem, subiu até 360, subiu Arboruno. Ok, tá mantendo a proa de decolagem, foi instruída a manter até 4 mil, tá liberada a restrição? Tive da restrição, após 2 mil pés, prossegue na saída Arboruno, 3304. Após 2 mil, Arboruno, TAN 3304. Chile 6250, pista para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 017. 2000 com 17, 6250. Carajá 05, ao completar o alinhamento, autorizado a decolar, 160 graus, 149. Marajá 05, decolou 53, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 208, o controle, o Carajá 05. É Cruz Novembro, vocês mantêm o 060. 060, Novembro. Bom dia, o Carajá 05, contato radar André Colégio, subvia Arboruno para o 260. Via Arboruno para o 260, Carajá 05. Tomador Monseta 3896, informação Yankee, descendo a nível 1, sem nada. 3896, sendo identificação de se mantém o nível 080, chegada o médio 1. O médio 1 dessa 080, pode voltar a 3396. Aguarde. Trânsito Salvador, tá 3304, tá agora 1110 mil pés, pode voar na proa de Elefa? Toda Elefa tá 3304. Elefa 3304. 96, eu vou ir a de TAP. TAP 3296. Chega 6250, chega 2 Salvador em 198 decimal 5. 295, boa. Aí, muito boa, chega 6250, final estabilizado não. O chega 6250, chame avistando. Avistando, senhor. Autorizado pouso, pistão no 0, 160 graus, 149. 160, 14, moço. Você vai cotejar as frequências 288 até na 260. É, eu vou cotejar o que o senhor está pedindo, mas não é necessário. 288, 260. Carajá 05, solicita retorno a Salvador, entre uma pequena panela na área. A gente pode informar o natureza da pane? Uma pane no ar-condicionado, na recirculação. 7, Carajá 05, vê se mantém a 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 7. Agora de vetoração para a final da 1-0. Descendo para 3.000, mantendo a reta, agora a vetoração para o ILS, está 27.800, Carajá. Novembro Sul, mantém o 070. 070, Novembro. O Carajá 05, dentro de quantos minutos o senhor atinge aos 3 mil pés? Em mais 2 minutos. 2 minutos. Vê se mantém a 3 mil pés, gente. Aguarde vetores para aproximação. Direita 219, bom dia. 3896, reduza a velocidade para 2309. 2309, 3296. Já 3597, tem condições de alinhar e decolar de imediato, que eu estou possível. autorizado alinhar e decolar, 160 graus, 12 nós, 135 no 7. Alinha e decola sem parada, 135 no 7, obrigado. Controle, o cara já conseguiu resolver a pane aqui, conseguiu puxar o break, tá conseguindo resolver. Solicita o destino Brasil. Entendido que conseguiu resolver a pane em voo e solicita prosseguir conforme autorizado plano 260 para Brasília, correto? Afirmativo, o cara já deu. Gente, então prossegue conforme autorizado, direto Elefa, subindo ao 260. Carajá 05. Direto Elefa 260, Carajá 05. Correto. Carajá 05, voo 90. Confirme. Sigil 070, novembro. Gente, mantenha, aguarde aí para o serviço tudo. Mantenha, novembro. Sam 3517, decolou ao 00, chama o controle 120, decimal 8. 308, boa, 3517. Controle Salvador, o Sam 3517, boa, bom dia. 3517, completo o radar da colégia, suba via Arbor 1 para o 300. Arbor 1 no 300, subindo, quando possível, Elefa 357. Aguarde. Professor Oitara, da 3896. 3896, desse mantenha 050. 050, da 3896. Então, acho que Papa Golf, Torre Salvador. Exame. Se pousa, se é novembro, Índia do Papa. Novembro, está estimando o pouso, se eu para. 4-5. No 3-4-5, pouso em Serra Novembro, Índia do Papa. Mantém 1-0-0. Novembro, está fazendo 1-0-0. Desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1.0 no 7, livre final elétrica, cultura e cabeceira 1.0, chama estabilizado no curso do localizador. Acima 2.000, reportará estabilizado e elétrica cultura e da 10, com mesa atrás, da 3 da 9. Oi, bom dia, Oxanermia 311.0 da 1.0, pronto. Oxanermia 211, autorizado decolar, 1.60 graus, 1.39. Precisando decolar, 6319. Posição 90, plano de voo, cara, a partir de agora, 1305, prosseguem aéreos voos visuais. Agora, transferência das comunicações. Echo, Zulu 9, agora. Novembro, mantendo a gente com a meta na frescura. Salvador, bom dia, voo 217, eu não passo a ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Mantém. Oceano R6 no 1, decolou 05, chame o controle 120.8. 208, bom dia. Gol 2171, autorizado a linha e manter, pista 1 a 0. Ali manter, pista 0271. Ono, contato radar, decolagem, sobre mantém o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, direto para Leda. Ok, 360, após 2000, Leda, 63 no 1. Corrigindo 360. Certo. Avaliar e manter, pista na 7. Até 150, inicialmente. Motorizador 8396, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. Autorizado a decolar, 160 graus, 169. Vai decolar em 17 anos. Suba, se achou 260. Chama o centro Recife em 288, até 260. 3896 passando em Serra. Tan 3896, continua a aproximação, acusa avistando. Tenho campo a vista, 3896. Autorizado o pouso, pista 10, 150 graus, 13 nós. Pouso autorizado 90, 3296. Gol 2171, decolou ao 08, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. Salvador 90 decimal 8, ao 2171, olha. Salvador, mais Diego 2171, desceu da Santo 1, livrando 2000, para o 3000. 2171, contato na radar da colagem, submantém o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, direto Leda. 2000, direto Leda, por 3000, 2171. 4, vai liberar 180, visita 150, informação de antes. Polo 094, contato radar, foi a planificação desse, mantém o 050, chegada Bomed 1. 050, Bomed 1. Tamborosca Papagô, foi autorizado a decolar, 160 graus, 149, pista no 7. A 3896 no solo 09, livre à direita, solo 121 no decimal 9. Fechado 5 milhas para o Salvador, mantém-se em regras de voo visuais. Para a informação de voo, alerta, monitora as frequências de Recife em 288, antena 260. Do frequência no 20, decimal 8. 208, voo. Controle, Oscar Papagô. Oscar Papagô, contato radar da colagem, suba via Arboruno. Via Arboruno, voo. Mativo, suba e mantém 3 mil pés. Alterar a recepção. Papagô Oscar Papagô, Torres Salvador. Okay, durante a decolagem haviam 3 a 4 quero-quero na pista. Tivemos que fazer uma rodagem prematura. Aparentemente não houve colisão, mas seria bom ir para elas dar uma olhada na pista, ok? Eles estavam exatamente no eixo da pista e provavelmente iriam atingir o trem de pouso, ok? Quem será solicitado e informado para vistoriar a pista, e a torre informa que não observou esses pássaros na pista durante sua decolagem, mas percebeu que foi uma decolagem atípica e que decolou antes do que eu normalmente observo. É, exatamente, tivemos que rodar e para evitar a colisão. Aparentemente não houve, devido ao nosso procedimento. Gente, será informada a infraero, grato pela informação. Acho que eu vou fluir água. Oscar Papagô. Prossiga. Fluir água. Está interceptando aqui a radial 259. Certinho. 21, chama o centro Recife em 28.35, alterna 25.1. Negativo, 28.35, alterna 25.1, ou 21.7, Maria. Cara, já 05? Chame o Recife em 288, alterna 260. 204, tráfego 2 horas, 23 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, equipamento é um Charlie 402, deslocamento lento. Paciente, está livrando, vai livrar o 080, restrito 050. Correto. Passa por favor, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste. Equipamento é um Boeing 737-800, descendo para o 050. Atingir, mantém 3 mil pés. Ok, atingir 3 mil, vai bater. Correto. Datan, voa, Papagolfo, voa direto Argo. Voa direto Argo, voa. Vai atingir o 050, voo 1094. Voa no 094, 274 mil pés. Mantenha presente proa limitado pelo localizador. O ajuste é o 018. Testar a 4 mil, mantenha a proa, o limite ao localizador, a 0018. 094, nessa prova do localizador, desce para 2.000 pés, reporta estabilizado. 2.000, Golfo poderia reiniciar a subida? Capitango, Capitão Golfo, suba. Era nível de voo 080. A torre informa que o senhor colidiu com um pássaro na decolagem e foi encontrado um pássaro morto na pista 17. Ok, obrigado. Se possível, o Papagolf solicita para o áudio fino, é a 242. Luana 094, complete final execution, minha torre, frequência 118, decimal 95. 2295. Papatango, Oscar, Papagolf autorizado, direto ao destino. Quando possível, informe seu estimado de pouso. Sapatango, acho que eu vou observar a torre em Salvador. Já não olhava pra aqui, só me sinto atrás, que é o Pátio. Sonho? Nada mais perto, é o Pátio. Vira e táxi até Papá, chama pro cruzamento. Livre cruzamento. Rocha Golf Sierra. Livre cruzamento. Senhor, agora. Bom dia, voo no 230, ponto de espera no 0 pronto. Voo no 230, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, voo no 230. Acuse avistado. Avisão. Autorizado pouso, pista no zero, 170 graus, 169. Gente, livre pouso na 10, 10, 94.